Isto nesta fase ainda é um protótipo que nós estamos a ultimar, para ver se apresentamos agora para dezembro, para o Natal. Aproveitámos que já está quase na fase final, agora é só ajustar medidas. O desenho partiu de uma ideia e vou discutir com eles, por isso é que nós apresentamos como um protótipo ainda, ver qual será a melhor forma de apresentar a peça, de torná-la um produto final. Tenho esperança que realmente a partir de agora as coisas corram bem melhor a nível disso e possamos apresentar muito mais peças do que as que temos. Tenho algum trabalho exatamente nessa ordem, que são peças específicas para representar momentos e coisas pessoais, porque faz sentido que uma peça tenha exatamente isso por trás, mais do que o valor estético, que há sempre quem gosta e quem não gosta. Tem que haver uma história por trás da peça e a peça tem que dizer algo a quem a usa, e só assim é que faz sentido realmente e passará por aí. E há essa possibilidade, exatamente. Como lhe disse, já temos 3 ou 4 casos agora que estão em bastidores para ver se desenvolvemos. E há as duas vertentes, há realmente a criação da nossa linha, porque faz sentido ter uma linha própria, mas há a possibilidade de personalizar coisas mais específicas, como para eventos muito pessoais, como alianças de casamento, 25 anos, 50 anos.